É uma noite bem passada, uma noite de memórias e de emoções também. Exatamente, estas noites naturalmente nós vivemos-la com muita intensidade, na medida em que, claro, é um filho que se perde, e apesar de já lá irem 20 e não sei quantos anos, mas a dor continua presente. E depois, nestes eventos, há sempre um reavivar e enfim, nós cada vez sentimos que a nossa perda ainda é maior do que aquilo que a gente às vezes pensa. Mas realmente a vida é assim, nós não podemos contrariá-la e tivemos, enfim, pouca sorte de perder um filho muito cedo. Quando estava exatamente no auge da sua carreira como artista. E pronto, e ficamos muito gratos por haver ainda ao fim de 29 anos, ou lá quanto é, já lhe perdi a conta, ainda quem se lembre de prestar estas homenagens tão simpáticas, mas que nos deixam bastante emocionados, como é compreender, mas ao mesmo tempo nós ficamos também eternamente gratos por tomarem estas iniciativas e recordarem com tanta amizade a memória do nosso filho. E valoriza-se uma palavra que é bem portuguesa, é a saudade. É a saudade, exatamente, é isso. E como nós já estamos velhinhos e já, naturalmente, já não teremos muito tempo para viver, cada vez se aproxima mais a hora do nosso reencontro. É nisso que nós temos esperança.